Davi sonhou um lar pra ti, altar sagrado onde o povo é feliz. Cortadores de pedra, a obra começou. Em cada canto a tua glória ecoou. Madeira de cedro, ouro em abundância, preparou com amor, em grande esperança. Salomão herdeiro, um homem de paz, com o coração firme a ti se traz. Levanta-te e edifica casa do Senhor. Nossa vida, Deus está conosco em união. Corações ardentes em adoração. Com prudência e sabedoria, Salomão ergue a tua casa, ó Senhor, guia. Em meio à luta, a promessa vem, paz e descanso em ti, amém. Não temas, não trema o coração, o Senhor é contigo, dá força e proteção. Responde a alma, busque a verdade, em cada passo vive a santidade. Levanta-te e edifica casa do Senhor. Nossa vida, Deus está conosco em união. Corações ardentes em adoração. Talentos prontos a fluir, a obra do Senhor vamos construir. Por gerações será nosso lar, na tua presença vamos habitar. Levanta-te e edifica casa do Senhor. Nossa vida, Deus está conosco em corações ardentes em adoração. Casa do Senhor, em ti vamos crer, no altar da esperança sempre vamos viver. Com mãos unidas,